Veja que olhada engoso, com esses lindos lábios pintados de batom. Tem um corpinho charmoso, bonito e cheiroso. Ela só usa perfume bom. Mas vai ter de mudar, ser mais carinhosa e ter mais compaixão. Você conquistou meu carinho, que é livre sozinho. Agora falta conquistar meu coração. Deixa o tempo correr, a noite está pra chegar. Você vai conhecer essa menina na casa da vizinha. Vai ter forró a noite inteira sem parar. Veja que olhada em gozo, com esses lindos lábios pintados de batom. Tem um corpinho charmoso, bonito e cheiroso. Ela só usa perfume bom. Mas vai ter de mudar, ser mais carinhosa e ter mais compaixão. Você conquistou meu carinho, que é livre sozinho. Agora falta conquistar meu coração. Deixa o tempo correr, a noite está pra chegar. Você vai conhecer essa menina na casa da vizinha. Vai ter forró a noite inteira sem parar.